Semana passada nós falamos sobre ser separados para o ministério, né? E hoje eu queria tratar um pouco com vocês sobre o ministério como uma família. E nós já estamos terminando já as nossas semanas aí de ministrações. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre isso. Pedir para você ir deixando sua Bíblia aberta, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. E eu queria começar falando para vocês hoje o seguinte. Para um ministério caminhar bem, nós precisamos aprender a encarar o ministério como uma família. Amém? Nós falamos aqui sobre várias facetas do ministério, né? A gente até falou dos significados. Inclusive, eu queria muito que, mesmo que vocês que estão aqui, tem alguns de vocês que têm vindo em todas as ministrações, né? E eu queria que você ouvisse, mastigasse isso que está sendo ministrado. Porque isso aqui é o que a gente pensa. A visão do nosso ministério é isso aqui que nós estamos falando aqui nos domingos de manhã. Então nós falamos de vários significados, né? O ministério como serviço, como serviço profissional, né? Falamos de várias partes. Falamos do ministério como ali os escravos, né, os remadores do último porão, uma série de significados da palavra ministério, né? Então a gente encarou a ministério na semana passada muito como esse lado do servo, né, de abrir mão, de abraçar uma necessidade. Mas nós precisamos encarar isso como uma família. E eu vou falar com vocês hoje de alguns aspectos fundamentais para essa vida ministerial em família. Para isso funcionar, precisa ter quatro coisas. Nós vamos falar hoje só da primeira. Mas diga assim comigo: amor, aliança, prazer e comunicação. Agora diga assim para o seu irmão, diga essas quatro coisas aí, esses quatro aspectos que a gente vai falar. Para uma vida ministerial em família caminhar bem, diga assim para o seu irmão: tem que ter amor, aliança, prazer e comunicação. Amém? Você já deve ter ouvido isso aqui nessa igreja. Os que são casados aqui, que já fizeram casados para sempre, já devem ter ouvido isso. É quase que a primeira frase sempre que a gente vai tratar de família, né? Família é um projeto de Deus. Diga assim comigo: família é um projeto de Deus. Já deve ter ouvido isso, né? Mesmo solteiros, nós cremos nisso. Algumas palavras, né? A gente falou disso as semanas anteriores. Algumas palavras vão se desgastando, né? Algumas frases vão se desgastando, perdem um pouco o significado e acaba virando chavão, clichê, né? E família é um projeto de Deus, é uma coisa que para muita gente, né? Ah, família é um projeto de Deus, família é um projeto de Deus. Tá, mas o que é um projeto? Vou perguntar para o pastor Alencar, que ele sabe um pouquinho desses negócios. Ale, o que é um projeto? Planejamento para algo que vai ser executado. Ou seja, Deus tinha pessoas, né, criou duas pessoas, criou um casal, e ele tinha planos para essas pessoas. Isso é um projeto. E Deus criou o homem e a mulher, e Deus criou um plano, né? Traçou um caminho para eles andarem. Isso é um projeto. E família é um projeto de Deus. Família é algo que está no coração de Deus e que você vê hoje cada vez mais, ainda mais a gente, nós brasileiros, né? Se você está acompanhando um pouco as notícias aí no Brasil, no mundo, na política principalmente, você vê o quanto que o mundo, né, Satanás, usa pessoas para arquitetar, né, a destruição da família. Né? Você vê cada vez mais o diabo destruindo a figura do homem, do pai de família, da mulher, né? E esse é o objetivo dele, né? Que os filhos cresçam sem essa figura do pai, né? Cresçam sem pai. Todo mundo não tem jeito, né? Para vir ao mundo precisou de uma mãe, né? Então vamos dizer que todos têm uma mãe, mas essa figura do pai hoje ela tem se desgastado muito, né? Mas família continua sendo um projeto de Deus. Não é porque as pessoas estão vivendo do jeito delas, fazendo as coisas do jeito delas, que Deus desistiu do projeto dele, que ele deixou de existir, né? Da mesma forma a igreja, da mesma forma ministério. Não é porque as pessoas estão fazendo do jeito errado que, não, beleza, então vamos fazer assim e tá ok, né? Existe uma forma de caminhar. Existe uma forma de caminhar na igreja, existe uma forma de caminhar no ministério, existe uma forma de caminhar na família, né? E o que eu vou tentar passar para vocês hoje é que, assim como a família é um projeto de Deus, a nossa família ministerial, vamos chamar assim, né? O nosso ministério, o ministério em que vocês estão inseridos, ele deve ser uma extensão da nossa casa. Amém? Ele deve ser uma continuação da nossa casa, não são coisas separadas. Um primeiro ponto importante quando a gente fala em casamento, a vida de casal, é, pelo menos eu quando vou ministrar para casais, é um ponto em que eu sempre entro. Valeu, Jô. Ô, louco, né? Tó, tá servido. E alguém prova o contrário, né? Então, o que eu tava falando mesmo? Ah, primeiro, não falei, né? O primeiro ponto para que a gente sempre trata em família e casamento é que uma família precisa ter um alicerce, né? Alicerce é aquilo que é aquela parte que você não vê, né? Quando a gente está construindo, é uma parte que a gente gasta muito, né? Talvez gasta mais, né? Eu não sei se chega a gastar mais do que o acabamento, mas é um caldo grosso da construção, né? E não é porque ninguém vê é que ela deixa de ser importante, né? Vira e mexe, você ouve falar aí de construções antigas, né, mal projetadas, né, o Ale, que é da área de engenharia, apesar de não ser a área dele, né, a área de construção civil, mas sempre, né, fica sabendo de alguma coisa que aconteceu na área. É um prédio que os caras vão lá e condenam, né, tem que mandar todo mundo... O Fórum de Poá? Não sabia. Quer dizer, né, e aí as pessoas estão lá, né, São riscos, né? E esse é um primeiro ponto para se tratar. Uma família precisa alicerçar, né, a sua vida, a sua família, onde? Né, a Bíblia fala sobre construir sobre a areia e construir sobre a rocha, né? A rocha é um alicerce, né? É um alicerce, um firme fundamento. E a rocha, ela tipifica a palavra de Deus, né? Tipifica Cristo, né? Cristo é a palavra, é o verbo. Então esse é um primeiro ponto. Para uma família dar certo, ela precisa ser alicerçada em Cristo. E o ministério é a mesma coisa. Vamos falar também, não só como alicerce, mas vamos falar também como centro, né? Se Cristo não for o centro do nosso ministério, se o centro do nosso ministério forem os nossos interesses, né? Se o centro do nosso ministério for o nosso gosto pessoal, né? Se o centro do ministério for o que a gente quer, ah, eu acho muito legal isso, né? Vamos tentar colocar isso, vamos tentar imprimir essa cara no ministério, vamos fazer sucesso, vamos gravar um CD, né? Vamos tocar em todas as paradas, as nossas músicas mesmo do nosso ministério aqui tocam em todas as paradas, né? Todas as paradas de ônibus, de táxi, você vê aí os irmãos cantando elas, né? Todas as paradas, né? Mas esse é um alicerce errado, né? Por exemplo, vamos fazer um bom marketing para o nosso ministério dar certo. Vamos chamar um cara bom de marketing, né? Cristo precisa ser o alicerce e Cristo precisa ser o centro. Diga comigo assim: Cristo deve ser o alicerce e deve ser o centro. Cristo também deve ser o alvo. Então nós começamos em Cristo, nós temos que permanecer em Cristo e nós temos que terminar em Cristo. Esses dias eu ouvi uma pregação muito interessante sobre pessoas que começam na carne e querem terminar no espírito. E aí, no meio do caminho, Deus tem que mexer no negócio, porque alicerçou errado, alicerçou na carne, alicerçou na alma. Aí, no meio do caminho, ele entende, putz, comecei errado. Vai ter que fazer de novo, vai ter que refazer o caminho, né? quantos homens, quantas mulheres de Deus, quantos ministérios de Deus, mas que começaram na manivela, né? Não começaram no modo de Deus, começaram no braço dele. Ou alguns que começam bem e depois começam a tentar dar uma ajudinha para Deus. Vocês estão entendendo? E não tem como ser bem sucedido. E é por isso que eu estou enfatizando aqui, Cristo deve ser o nosso alicerce, mas Cristo também deve ser o centro. Nós temos que continuar em Cristo. Nós temos aqui, gente, por anos, eu posso dizer aqui por anos, falado aqui nas manhãs de domingo sobre vida com Deus, sobre santidade. E se amanhã eu parar de falar disso para começar a falar de beleza e estética, ele pode parar tudo, que está errado. Se amanhã eu parar aqui de falar de Cristo para começar a falar de como você sair bem na gravação, né? Embora a gente vai acabar, né, tocando em alguns pontos desses, né? Como a gente executar uma música melhor, mais bem executada, né? Como você executar, né, os passos de dança mais bem executados, fazer com perfeição. Só que isso são pontos, mas o foco deve continuar sendo Cristo. Deve continuar sendo a palavra. Porque se nós deixarmos esse foco, começarmos a nos, né, nos deslumbrar com algumas coisas, aí a gente corre um perigo, né? Que muitos, onde muitos caíram, deixaram a centralidade de Cristo, da palavra, e começaram a ir atrás de outras coisas, né? Eu dei o exemplo aqui do sucesso, mas pode ser muitas outras coisas. Então diga assim comigo: Cristo deve ser o alicerce, deve ser o motivo, a razão, o centro e o alvo. Amém, gente? Se eu fundamentar a minha família na rocha, que é Jesus, ou seja, eu não tentar conduzir a minha família do meu jeito, né? Tentar conduzir o meu casamento com os meus conceitos. Ah, eu acho que um casamento funciona assim. Eu acho que uma discussão com a esposa deve ser resolvida assim. Por exemplo, eu sou melancólico fleumático. Se eu for tentar conduzir as coisas no meu casamento do meu jeito, a Raquel pega as malas, não vai aguentar 2 dias, eu acho, e vai embora. É muita fleumaticice pro meu gosto, e vai embora, né? Claro que ela é uma mulher de Deus, né? Só exemplificando. Da mesma forma, se ela for lidar comigo do jeito dela, eu não vou aguentar. Embora eu já falei aqui muitas vezes, né? Eu gosto de sanguíneo, né? Eu me dou bem com sanguíneo, me divirto com sanguíneo. Mas tem limites, né? Se tiver um sanguíneo perto de você, fala: "Esse sanguíneo tem limite, irmão." Igual o pastor Eber, né? Grita pra alguém aí: "Fulano, ser sanguíneo tem limite." Né? Mas, hã? Né? Tem limite, né, tu? Né? Mas não só isso. Tem uma situação, às vezes, que é pior. É quando são dois temperamentos parecidos, né? Dois sanguíneos, dois coléricos, né? Aí explode muito mais fácil. Né? Não presta não, né? Esse negócio não presta não. Não tem jeito, tem que ser a cara e a coroa mesmo, né? Para dar certo. Tem que ser. Esse negócio de alma gêmea aí não está na Bíblia. Não tem nada de alma gêmea. É exatamente o contrário. Os recém-casados aqui, eu estou falando alguma bobagem? Paloma, Lari, Cleito. Estou falando bobagem, né? O sanguíneo olha assim pro melancólico, pro fleumático e fala: "Meu Deus do céu, se eu soubesse, né? Eu vou até o fim, né? Mas se eu soubesse, se eu soubesse com mais detalhes, né?" Tem hora que a alma, né, vem esses pensamentos, né? Porque é muito contrário. É muito contrário. Só que um casamento que é alicerçado em Cristo, você não dá tanta atenção para essas coisas, né? Por quê? Porque você decidiu conviver com a pessoa, sabendo dos defeitos, sabendo das qualidades dela. Você, né, durante a convivência, você vai conhecer muitas outras qualidades e vai conhecer muitos outros defeitos. É uma caminhada pro resto da vida. Só que o foco não está nisso. Você não casou por causa das qualidades dela e nem por causa dos defeitos dele. Você casou por quê? Quem casou aqui, casou por quê? Hã? Porque é uma moreninha gata, o Cleito? Ah, Lari, morenaça, né? A princípio, quando você olhou, né, foi tipo Adão, né? Oh, essa, né? A primeira, normalmente a primeira olhada, tem uns que não é nem a primeira olhada, que foi o meu caso. Até porque a Raquel, né, creio que a maioria sabe que ela é 2 anos e meio mais velha que eu, né? Então quando ela me conheceu, eu era um garoto que, como eu, amava Vineyard e os, né? E Hillsong. Era um garoto que, como eu, amava Vineyard e Hillsong, né? E, não, Hillsong não amo tanto assim, não. Eu gosto deles, mas lá não. É só pra rimar, né? Mas então, eu amo eles, né? Mas assim, né? Não, só assim, nossa, que apaixonado, né? Gosto, acho legal, glória a Deus, né? Por eles. Mas assim, quando a Raquel me conheceu, era. Eu acho que eu devia ter 15 ou 16 anos, né? Então assim, pensa, dentinho de leite, era fraldinha ainda, né? Tava na classificação fraldinha. Não foi o meu caso, né? O Cleiton e a Lari, quanto tempo já que vocês se conhecem, né? Com certeza o Cleiton com, sei lá, 9, 10 anos, né? Desde menino aqui na igreja, né? Vocês dois, com certeza não se olhavam assim na infância, né? Ela, né? Ouvir isso? A primeira prova de amor do Cleiton e da Lari foi trocar o dentinho de leite. Charles, ser sanguíneo tem limites. Diminui. Eu falo pra diminuir, mas eu gosto, né? No fundo, eu gosto. Vai, né? Para não. Então, o que eu tava falando mesmo? Antes do date de leite, né? Isso aí. Eu acho que foi, né? O caso do Cleiton e da Lari. Também, assim, se conhece há muito tempo, né? Esses dias eu tava vendo aquele desenho do Rei Leão. Já assistiram o desenho do Rei Leão? O primeiro, né, o clássico da Disney. Esse aí. É. A Melissa tava passando naquele canal da Disney lá, aí eu falei, ah, Melissa, é um desenho que o papai gostava, tal. Aí começamos a assistir juntos. Tive que tirar as partes da macumba, né? Tem um macaquinho macumbeiro no desenho do Rei Leão. Se você não sabe, fique esperto quando chegar essa parte, né? Ele faz uma macumba lá meio cavernosa, né? Mas tem um momento que eles são crianças ainda, né? O Simba e a menininha lá, né? E tem um, eu não lembro agora, era um pássaro, não sei se era, acho que era um tucano, né? Que é tipo o mordomo do rei, né? Então ele fala para os dois assim: não, vocês um dia vão se casar, né? Que é de geração em geração. E os dois olham para o outro assim, criança, né? É, né? Casar, igual que criança faz isso, né? Meninos, é, né? Mas vai passando os anos, você já não olha assim, né? Você já olha para as meninas assim, né? E a olhada é um pouquinho diferente, né? Claro, estou falando aqui dentro da santidade, né, irmãos? Amém? Estamos falando aqui dentro da pureza, né? E você já olha diferente, né? Você já olha assim, né? Que varoa abençoada, né? Aleluia, né? E é diferente, né, Cleiton? Uns anos mais tarde, né? Já não era só a amiga, né? E vice-versa. Mas isso é parte do projeto de Deus, né? Mas aí um dia a gente casa e aí a gente aprende. Né? E eu não estou dizendo que você não tenha dificuldade, não, muito pelo contrário. Você vai encontrar muitas dificuldades no casamento, depois vem a criação de filhos, né? Vai vindo os desafios do casamento. E aí você, não, eu alicercei meu casamento em Cristo. E Cristo vai continuar sendo o foco. E precisa continuar assim. Por que que muitas famílias de crentes muitas vezes são destruídas? Porque às vezes começaram em Cristo, mas depois perderam o foco. É o homem que começou a trabalhar demais, aí começou a correr atrás do dinheiro. Vocês estão entendendo? Ou pode ser a mulher, né? Hoje não tem muito essa diferença, né? Enfim. Trazendo para o ministério é a mesma realidade. Se nós começamos o nosso ministério em Cristo, alicerçamos em Cristo, mas se a gente começar a olhar para outras coisas, se nós começarmos a olhar para pessoas. Por exemplo, uns anos atrás, houve um movimento muito grande nas igrejas evangélicas, né? Chamado G12. Nós entramos nesse negócio também, né? E os pastores ficavam deslumbrados, né, com aquelas igrejas imensas, né? E isso começou a despertar talvez os mal intencionados e naqueles que vêm no modelo bíblico, né? Uma igreja viva, saudável, é uma igreja que cresce. Então, os bem intencionados, poxa, esse é o modelo de Deus. Os mal intencionados começou a ver esse frãozinho, né? Nossa, oportunidade de eu enriquecer, né? Tanto bem ou mal intencionados desses, muitos deles começaram em Cristo. E muitos terminaram. Eu poderia citar aqui para vocês muitos exemplos de igrejas que entraram nesse movimento e desfacelaram, simplesmente deixaram de existir. Porque deixou o foco. Até mesmo dentro do ministério. Olha só, gente, preste atenção no que eu estou falando. O foco do G12 principal era ganhar vidas, não era? Mas se até eu deixar de ter Cristo como centro para começar a ir atrás de pessoa, eu posso perder o foco. Vocês estão percebendo a dimensão do que eu estou falando? Então não é só que nós temos que cuidar para o nosso ministério não ser sucumbido pelo sucesso. Se fosse só o sucesso, gente, era o de menos. O que eu vou dizer para vocês, quem me conhece aqui de uns anos já, sabe que eu sou muito pacatão, né? Nós já tivemos oportunidades aqui de começar a ministrar muito fora, né? De fazer algumas coisas para projetar o nosso ministério. Mas eu faço questão de correr o caminho contrário. Uma, porque eu sou assim mesmo. Apesar de vocês me verem sempre ministrando aqui em cima, eu não sou uma pessoa que faz questão de estar com isso aqui na mão. Quem me conhece sabe disso. Não sou uma pessoa que faz questão. Eu gosto dos bastidores. Eu não faço questão de bater no peito. Nossa, fui convidado para ministrar na conferência e tal. Eu poderia falar para vocês de muitos lugares que eu já fui e já ministrei. Mas pensa num lugar que para mim, eu prefiro estar no banco bebendo, me alimentando. Então eu sou uma figura pacata. Deus precisa às vezes usar pessoas junto, né, junto comigo para falar, vamos, cara, precisa andar aí, né? Porque senão por mim eu fico só aqui, ó. Deus me deu isso aqui e está muito bom. Deus me deu essa responsabilidade, eu vou cuidar dela com muito zelo. Mas dentro do ministério a gente pode se perder. Quantos estão entendendo? Então diga aí para a pessoa que está do seu lado, não se perca, por favor. Diga para ele, você tem um ministério. Perca o ministério, mas não perca Cristo. Me entenda bem. Perca o seu trabalho na igreja, mas não perca Cristo. Tem pessoas que, se perder o trabalho na igreja, se tirar o pirulito delas, meu amigo, se tirar o violãozinho da mão, se tirar o microfone delas, elas não são mais nem crente, alguns, né? Né? Porque Cristo não é o centro. Tem pessoas que só vivem uma vida de oração se tiver um cargo na igreja. Que aí, porque eu preciso orar, né? Preciso ter o que ministrar para as pessoas. É até uma desculpa. Não, mas eu tenho uma resposta. Eu preciso viver em santidade agora que eu sou o líder do Ministério de Louvor. Então não é Cristo que é o foco. Então você não está deixando uma vida de pecado por Cristo. Você está deixando uma vida de pecado pelo ministério. Quantos estão me entendendo? Vocês entendem quando eu digo que Cristo é o começo, é a continuidade e é o fim? Porque quando você chegar lá em cima, diante dele, ele não vai perguntar nada do seu ministério. Aliás, tem alguns lá que vão chegar cheio de coisa para ele, né? Eu fiz, eu expulsei, eu curei, eu fiz. E o que, que ele vai falar? Apartai-vos de mim, eu vos não, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Essa palavra, nunca vos conheci, engraçado que eu nem ia falar isso hoje. Essa palavra, nunca vos conheci, você sabe qual que é a origem dessa palavra? Intimidade conjugal, dentro do quarto, é a mesma palavra. Foi falado no seminário agora isso, né, Guido? Intimidade conjugal. Ou seja, gente que não ficou dentro do quarto com Deus. Fez muito por Ele, mas não conhece Ele. Jesus não vai impedir você de fazer por Ele aqui. Você já viu Jesus Não, você não ora, vou tirar você do ministério. Você já viu Jesus fazer isso com alguém aqui? Às vezes a gente até faz. A gente passa uns pente fino de vez em quando aqui, né? A própria palavra vai apertando. E aí vai espanando alguns. Isso é normal, né? Sempre aconteceu isso. Num ministério da porta estreita, sem fazer alusão ao porta estreita, agora se fala porta estreita, né? Tudo remete a isso. Mas num ministério de porta estreita, que é bem diferente daquele porta estreita, né? As pessoas realmente vão espanando e fica quem é comprometido. Nós falamos esses dias aqui na igreja sobre ter compromisso e ter comprometimento, né? Quando estava nessa palavra aqui, o compromisso é isso, né? 9 horas a gente tem o horário aqui. Alguns chegaram 9, alguns chegaram 9:20, alguns chegaram um pouquinho antes. Isso é compromisso, né? Acontece, né? À noite, por exemplo, pode ter algum imprevisto. Poxa, atrasei. Pode acontecer. Agora, isso não quer dizer, por alguém estar aqui, né, não significa necessariamente que essa pessoa tem comprometimento. Vocês estão me entendendo? Porque você pode estar aqui e pode não estar aqui nas próximas 3 semanas. Uma vez por mês, tá bom, né? Tá dentro da meta aceitável. Aí você tem apenas um compromisso. Ah, eu vou à igreja aos domingos, eu vou à igreja. Comprometimento para mim, por exemplo, é o que aconteceu aqui na sexta-feira. Quando vocês estavam aqui na vigília? Pois é, só vocês, né? Mas quando vocês estavam aqui ontem, no aniversário da Esther? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah. Comprometimento com a Esther, glória a Deus, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Engraçado que foi quase na mesma hora da vigília, né? Mas eu sei que vocês são muito ocupados, né, gente? Tem filhos, né? Mas amém. Se nós não cuidarmos, olhe para mim, nós perdemos Cristo do centro. Até porque a igreja tem muita programação. A igreja tem bastante programação. E você pode se perder de Cristo no meio das programações. Por exemplo, desculpa eu dar esse exemplo aqui, mas sabe quantas pessoas da dança tinham aqui na vigília? Nenhuma. A Cássia. Uma pessoa de um grupo de mais de 10 pessoas. O Geraldo estava aqui representando os jovens, o teatro, o data show, som e áudio e vídeo. Representou uns 5 grupos, né? Claro, gente, cada um tem os seus compromissos e tem as suas exceções, né? Mas o que é comprometimento? Ontem eu tive 2 festas. E quem é casado e tem filho aqui sabe, né? Neto e Dani tem os filhos pequenos. O Ale e a Glau, entenda bem, né? Hoje está numa posição, de certa forma, um pouco mais confortável com relação a isso, né, Ale? Porque são um pouco maiores, é mais tranquilo até de deixar em casa. A gente que ainda tem filho menor, Charles e a Cássio, o Marlon, é um pouco mais difícil, né, de você se programar. Algumas coisas realmente você tem que, ó, isso aqui não vai dar para eu estar, né? Você tem que meio que escolher. A gente entende isso, né? Mas, por exemplo, ontem eu tive uma festa, eu tive 2 festas ontem. Nós tivemos uma, antes da festa da Esther aqui, nós tivemos uma festa de uns vizinhos nossos e nos convidaram. Eu não estava ali por causa da festa e da comilança, né? Um compromisso que a gente tinha com aquelas pessoas, mesmo sabendo, a Raquel se comprometeu em maquiar a Esther antes da festa, e a gente com criança pequena, nós fomos sair daqui ontem, era quase 30h, e a gente veio dar uma vigília ontem, saímos daqui da igreja quase 2 da manhã, na sexta-feira. Mas eu não deixei de estar na vigília, mesmo sabendo que tinha 2 festas depois, não deixei de estar na festa, embora hoje, né, aí quem é casado, tem filho, especialmente pequeno, me entende, você já não tem mais o mesmo pique, né? Principalmente em festa mais tarde, né? Mas, por exemplo, ontem na hora de sair, eu quase não consegui sair, porque tinha tanto jovem na porta, né? Até brincaram lá, um congestionamento, né? Mas eu queria que tivesse esse congestionamento para eu sair da vigília aqui, na sexta-feira, mas não tinha. Isso é comprometimento. Eu sei que cada um de vocês tem os motivos, Mas desculpa, gente, os que menos têm justificativa aqui são os solteiros. Entenda, gente, eu sou exemplo para vocês aqui. Vocês estão me entendendo? Cristo tem que ser o nosso alicerce. Com todo respeito a Esther, que não está aqui hoje, aliás, né? Ah, você está aí? Não vi você chegando, menina. Perdão. Então, perdão. Né? Com todo respeito, Esther. Até porque foi a sua festa ontem, aliás, foi muito bonita. Glória a Deus, né? Uma coisa que a gente vê que Deus preparou para você, né? As pessoas que ajudaram ali. A gente sabe que tinha alguns ajudando ali embaixo, né? Enquanto estava sendo feito aqui o culto e a vigília. Mas, entenda, gente. Comprometimento é você levar a sério. E eu vou falar para vocês. Eu sou o exemplo para vocês nisso aqui. Eu vou continuar sendo. Agora, depois da ministração, eu vou ter uma conversa aqui com o pessoal do som, data show, algumas coisas que a gente vai mudar. E é justamente por eu levar a sério isso aqui. Cristo deve ser o centro. Quando, antes de eu começar a ministrar aqui, o Charles estava cantando, e a primeira coisa que eu falei quando eu peguei esse negócio aqui foi isso. Não tem outra razão, não tem outro motivo de a gente estar aqui. Não tem. Eu não estou aqui pelo status que o ministério me proporciona. Vocês sabiam que o pastor Ronaldo quase que briga para eu ministrar algumas vezes? E eu não estou dizendo que com isso não seja o meu prazer estar aqui, né? Nós vamos falar disso, mas não é hoje. Mas eu estou dizendo para vocês, gente, quem vos fala aqui é alguém que ama o que faz. E amar não é um negócio romântico. Quando o Cleiton e a Lari casou, estou pegando aqui os mais, apesar que não está mais tão recente assim, né, Lari? A Paloma. Falou meu Rodrigo, né? A Paloma me falou ontem. Eu fui orar por eles foi nas alianças, né? Senhor, abençoa o Rodrigo e a Paloma. Aí o meu pai ontem, né? Abençoa a Raquel, Senhor. Né? Depois ele deu uma consertada lá, né? Mas a gente começa a ficar com as veieiras, né, Lê? Aí começa a dar umas dessas já. Aí os caras não perdoam, lógico, né? Que ninguém deixou passar. Até gritaram o nome da Raquel no final. Mas antes de você casar, tem aquele romance, né? Que é normal e que deve ser mantido no casamento. Aliás, quem é casado aqui, é ou não é uma arte manter isso? Não é fácil manter isso, não. É muita flor, muito perfume, né? Muito Moto G, né? Celular mais acessível do mercado, né? Ou você acha que vai manter o romance com o 4 chip lá, R$99,90 de 4 chip? Toy, amor, você pode ter as 4 operadoras agora, né? Não dá um Moto G, um Samsung S, alguma coisa pra você ver, né? Não dá uma Melissa autêntica, né? Com cheirinho de, aquele cheirinho de plastiquinho, cheirinho novo, pra você ver, né? No namoro do mundo, não, né? No namoro do mundo, o cara faz isso de besta, né? Como diz o nosso amigo lá, que a gente viu na internet, né? Passa um mês, a menina já está sob nova direção. Né? Mas dentro do casamento, não, né? São formas, claro, gente, eu estou aqui dando exemplos, uns exemplos meio tosco aqui, né? Mas são formas de você manter o romance presente, né? Tratar com carinho. Ser romântico, né? Ter uma atitude romântica. Mas não é isso que sustenta o casamento. Estou falando alguma bobagem aqui, casados? É um romance que sustenta o casamento? Não, porque na hora que a esposa pede você pegar um copo d'água para ela 3:30 da manhã, você nem lembra que existe romance nessa hora. A hora que o neném chora, a hora que dá cólica, você não existe romance. Existe um amor prático nessa hora. E o ministério é a mesma coisa. nas horas de dificuldade, não adianta ser romântico com o ministério. Aí é que você tem que mostrar de forma prática que você ama isso que você está fazendo. Amém, gente? Então a família deve ser, o ministério ou a família ministerial deve ser uma extensão da nossa vida. Se a gente vive um desastre em casa, nós vamos viver um desastre no ministério. Senão nós vamos viver uma fachada, uma hipocrisia, né? Eu já fiz parte de alguns ministérios, eu não estou fazendo aqui uma crítica às igrejas antigas que eu era, não. Mas, gente, olhe para mim, eu já convivi com pessoas que eu sabia como elas eram em casa. Simplesmente pastores que não existiam casamento, não existiam. Eles só mantinham uma vida mútua, né? Uma vida a dois em nome do ministério. Eu conheço pastores que manteram o casamento para não escandalizar. Parece aquele tipo de casamento antigo, né? Casou sem amar e aquela coisa toda, mas manteve por causa dos filhos, dos netos. Hoje nem isso mais as pessoas fazem. Hoje a desculpa é o quê? Acabou o amor, né? Acabou, não ama mais, acabou a paixão, acabou aquela coisa, né? O mundo dá as suas explicações. Mas vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo aqui? O ministério, você se apaixona por ele. Por exemplo, quem ama missões aqui, você de imediato se apaixona por isso. Deus toca o seu coração. Quem ama a dança, né? Você tem aquele, né? É uma paixão. Você é impactado por uma visão. Quando eu via eu tinha lá os meus 7 anos, e aí eu via o meu pai conduzindo o ministério de louvor. Sabia que meu pai era ministro de louvor? Eu já vivi, talvez, não vou dizer a maioria, né? Mas boa parte das minhas experiências com Deus foram nesse tempo. Muito do alicerce que eu tenho foi desse tempo. Tivemos experiências assim que poderia passar muito tempo aqui contando para vocês. Mas antes de eu começar a tocar e ministrar, eu sentava ali no primeiro banco e eu ficava vendo, né? O baterista fazendo aquelas viradas, né? Naquele prato cheio de preguinho, assim, de chuveirinho, que se o cara não colocasse a mão, não parava de tocar tão cedo, né, Cleiton? Quem já viu o prato com... Só os antigueiros aqui, né, Neto? É chuveirinho que chamava, né? Hã? Era, né? Gambiarra. Não, irmão, sem citar nomes aí, irmão. É nesse, ainda você acha por aí. Você ainda acha, né? Aí eu vi o tecladista, né? Não sei quantos conhecem aqui o Samuel Murad, que é da Betel. Nós começamos a tocar junto na igreja, né? Ele um pouquinho antes de mim. A gente colocava os dois teclados, os dois com 8 anos na igreja lá. O teclado ficava assim pra gente. Alguns conhecem aqui, né? O menino de Deus mesmo. Mas a gente viu, né? Alguns já estiveram aqui na igreja, já visitaram a gente. Alguns eu confesso que eu sonhei, né, em ter aqui com a gente de novo, ministrando. Mas, apesar desse primeiro romance, dessa primeira paixão, né? Nossa, eu quero fazer isso também, né? Mas depois começa o tempo de ensaio, de responsabilidade, de oração. Todo primeiro, não lembro se era o primeiro ou o segundo, acho que era o primeiro domingo do mês, era uma reunião com os, antigamente chamava os oficiais, né? Eram os obreiros da igreja. E essa mesma coisa que a gente tenta imprimir aqui, era o que acontecia lá, né? Só que era o pastor da igreja, ministrava a palavra pra gente, né? Uma palavra voltada para os líderes. E eu cresci nesse ambiente. E é nesse ambiente que eu tento manter até hoje, né? Eu entendo, né? Pela graça de Deus aqui. Mas tem momentos em que a paixão dá uma esfriada. E aí é a hora do amor prático. Mas como o nosso foco é Cristo, como nós não estamos aqui para agradar homens. Ah, o pastor Ronaldo não me elogiou, o pastor Ronaldo me olhou torto, o pastor Ronaldo me chamou a atenção. Estou aqui por causa do pastor Ronaldo. Eu já levei chamada de atenção do pastor Ronaldo de púlpito, e não foi uma vez. Ele melhorou bastante, viu? Quem conhece aqui o homem, né? E a gente falava assim um tempo atrás, deixa o homem trabalhar. Né? Mas ele tá, ora em línguas, né, cara? Como Deus tem transformado, né? E eu falo não só na parte ministerial, né? Eu convivo com ele, né? Ele é meu pai. Saindo daqui vai ter um almoço abençoado me esperando lá, né? Então eu convivo com eles. E eu posso dizer das mudanças que Deus tem feito na vida deles, né? Como casal. Mas tem momento que não é hora de ser romântico, não. É hora do amor prático. Então diga assim pro seu irmão, quando o romance der uma esfriada, continua com foco em Cristo. Amém? Então esse é o primeiro ponto, alicerçar em Cristo. Amém? Por exemplo, há muitos pais, né, que têm os seus, né, nascem os seus filhos, e aí, talvez por trabalhar demais, começar a correr atrás do dinheiro, começar a estudar, né, começam a se estressar, começam a deixar de ter a família como uma prioridade. Né, vamos dizer aqui o estresse, né? As responsabilidades de família. E aí você começa a deixar de curtir estar em família. Quantos estão me entendendo? E aí o pai e a mãe começam a se tornar aquela figura só... Aí ele é o cara que dá bronca no filho quando ele faz coisa errada. Né? A mãe é aquela que passa o dia lá com o negócio amarrado, como é que chama aquele negócio para fazer a comida? Com o avental, cheirando alho, né? Correndo atrás dos filhos o dia inteiro, e aí perde, agora eu estou falando do outro extremo, né? Perdem esse romance, essa coisa gostosa com o ministério, assim como pais perdem isso. Você vê muitos casamentos e muitas famílias se destruindo por isso também, né, Lê? As responsabilidades, e às vezes vem, né, uma carga de estresse por causa das responsabilidades, e aí você começa a deixar de curtir. Você começa a deixar de curtir que você tem filhos, né? Você deixa de curtir os seus filhos, você deixa de curtir a sua esposa. E aquele negócio do tempo de namoro, de ir junto pro cinema, né? Isso vai sendo trocado pelas responsabilidades do casamento. Quantos estão me entendendo? Não, alguns de vocês não estão me entendendo. Vocês vão entender ainda. Eu só estou falando. Eu estou brincando. Mas você sabe o que é isso, né? Alguns de nós tivemos pais, né? Eu posso dizer pelo meu pai. O meu pai não viu a minha infância e a da minha irmã. Porque era uma época em que ele trabalhava demais, a empresa dele começou a dar certo, ele começou a viajar muito, não parava em casa. E ele já falou isso algumas vezes aqui, né? De púlpito. Eu perdi esse tempo, né? Hoje ele faz... É aquele avô estragador de neto, né? Deixa o neto fazer tudo, né? Todo avô é assim, né? Mas especialmente aquele que perdeu isso... Né? Esses dias a gente estava conversando disso, né, Neto? O Neto estava contando algumas coisas do pai dele, né? Criado numa rigidez com o pai, né? Mas aí você vê com o seu filho como é diferente. Então, por exemplo, eu nunca tive aquela coisa do meu pai rolar comigo no chão. Mas é a cena mais comum que eu vejo, meu pai sentar no chão com a Melissa lá. A Melissa sobe na barriga dele, machuca tudo ele. A Débora agora está naquela fase de pegar tudo, né? Pega a barba, pega o cabelo, os poucos que restaram lá, puxa, né? Os remanescentes, os 4 mil que não se dobraram, né? Né? Gente, essa palavra vai ter que editar pra caramba, né? Mas, quem já viu aqui o neto com o vô? Não é uma festa? O vô deixa, né? Aí o pai vai disciplinar, a mãe vai disciplinar. Não. Deixa os meninos. Né? Deixa os meninos, tá fazendo nada. Se a gente não cuidar, nós como pais, nós vamos perdendo esse negócio de curtir a família. E dentro do ministério acontece a mesma coisa. Se Jesus não for o nosso foco, e se o nosso alicerce não for o amor por Jesus... A nossa caminhada com Deus, nós vamos perdendo esse romance com o ministério. E aí o ministério vai se tornando uma dura responsabilidade, um grande fardo e peso que eu tenho que acordar cedo todos os domingos. Eu não curto mais o meu domingo. Quantos anos que eu não sei o que é acordar 10 horas? E aí o ministério deixa de ser algo prazeroso. Não, eu tenho que estar lá. Eu, como pai, eu tenho que fazer muitas coisas. Mas eu tenho que lembrar sempre que é porque eu amo meus filhos. Não é porque só porque eu sou pai deles, porque eu tenho que fazer. Esses dias a Raquel falou comigo assim: Vi, vamos fazer um esquema para você ficar com a Débora um tempinho, para eu ter uma sessão de cinema com a Melissa. Né? Porque esse tempo de amamentação exige tanto da mãe, né, Dani? Você fica tão por conta, que aí o outro filho começa a olhar assim, né? E tipo, agora ela é da minha irmã, né? Minha irmã é dela e pronto. E foi se tornando cada vez mais comum a cena de eu saindo com a Melissa, né? Eu tendo um tempo com a Melissa e a Raquel, não tinha como. Mas a gente não pode perder esse negócio de curtir a família. É como o filho que vai chegando naquela fase da adolescência, e aí pai é careta, pai é chato, pai é velho, e aí deixa de curtir aquele negócio em família. Quantos estão entendendo? Se a gente não cuidar, a gente vai perdendo esse romance com o ministério. E há o outro caso, daquele pai talvez que casou novo, teve filho novo, ou às vezes não queria ter. Infelizmente tem muitos, né, que a esposa engravida, não foi uma gravidez programada, ou às vezes nem desejada. E aí muitas vezes você vê pais imaturos, né, que não sabem criar os filhos. E aí às vezes são até irresponsáveis. E isso acontece também dentro do ministério. Muitas vezes nós temos pessoas dentro do ministério, mas que são imaturos. Infelizmente, nós temos pessoas dentro do ministério que não fazem muita questão dele, que são irresponsáveis. É muito comum a gente ver nas igrejas aquele músico talentoso, aquele cantor talentoso, aí o pastor cresce o olho assim, né? Esse cara é bom, né? E aí coloca, né, para cantar, para tocar. E muitas vezes tem que ter todo um jogo de cintura, porque é tão irresponsável, ao mesmo tempo é tão melindroso por causa da imaturidade. E aí você tem que ficar abrindo concessões e concessões com esse tipo de gente. Quantos estão me entendendo? E aí você deixa de ter um ministério com a marca de responsabilidade. Como é gostoso você ver, né? Por exemplo, eu vejo assim o Jô e a Sara, né, na fase em que eles estão. A Sara, embora ainda não está considerada na idade de um adolescente, mas é muito precoce, né, Lê? Como tem assim atitudes de adolescente, né? É uma pré-adolescente, mas na prática é uma adolescente. Mas aí você continua vendo um respeito profundo pelos pais, né? A mesma coisa, claro que eles têm as dificuldades de hoje, né, Lê? Tem as dificuldades da fase que eles vivem hoje. Eu ainda não sei o que é isso, né? Mas teve todo um plantio, né, na infância. Muitos pais, por não curtirem, não terem uma vida junto na infância, aí quando o filho chega nessa fase da adolescência, não quer nem saber do pai e da mãe, né? Isso já é o normal, na verdade, né? O filho, o adolescente quer saber dos amigos lá e sair e tal. Só depois lá dos 20 e poucos anos, aí quando casa, começa a dar um valor, né? Meu pai, minha mãe, né? Meu velho, alguns falam assim, né? Mas, infelizmente, nós temos muita gente imatura no ministério, como pais e mães imaturos. Nós também temos muito adolescente no ministério. Eu confesso que essa é uma dificuldade que eu tenho aqui no nosso ministério. Eu acho o nosso ministério, algumas vezes, muito adolescente ainda. Você tem que falar a mesma coisa 257 vezes, né? E adolescente parece que, né, entra por aqui, sai por aqui, né, assim. Você falar é a mesma coisa que nada. Quando ele tá vidrado na televisão, então, né? Melissa, quando tá assistindo aquele desenho que ela gosta lá, o Amigãozão, né? Melissa, Melissa, Melissa, Melissa! Aí dá um estalo, né? Gosta muito do desenho. Gente, viver uma vida familiar dentro do ministério. Por que eu estou dando tantos exemplos de família aqui, né? É porque uma vida ministerial requer todos os cuidados e obrigações que uma família requer. Você tem que ter sabedoria, tem que ter jogo de cintura, tem que ter firmeza. Quantos estão entendendo? Porque é uma família. Se você quiser anotar, nós não vamos ler, Até porque não é o versículo todo que eu vou ler com vocês. Romanos 8:29, não precisa abrir lá não. Romanos 8:29, a parte B do versículo diz assim: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? É um texto bem conhecido. Mas você vê que a intenção de Deus em Cristo é que nós fôssemos uma família de muitos irmãos semelhantes a quem? A Cristo. Então a intenção de Deus é essa. Mas o que eu estou tentando trazer para vocês aqui é um entendimento um pouco mais profundo. Nós somos irmãos uns dos outros aqui como igreja, mas nós precisamos aqui dentro nos ver como família. Dentro do ministério nos ver como família. Falando dos dois extremos aqui que nós citamos, né? Aqueles que deixam de curtir a família e aqueles que entram numa vida familiar, mas são imaturos, né? E acabam sendo irresponsáveis. São dois pontos que eu quero tratar com vocês. A gente precisa aprender a viver o ministério, desfrutar dele. Mas a gente também precisa aprender a arcar com todas as responsabilidades que o ministério exige. Não dá para viver sem uma coisa e nem outra. Se você não aprender a curtir, ter prazer no ministério, se você não entrou nessa por prazer, por amor, é a mesma coisa que você ter casado com alguém que é uma bênção, né? Glória a Deus pela vida dela, é uma menina abençoada, mas você ama. Não, ela é uma bênção, né? Eu já conheci gente assim. Mas vocês se amam mesmo? Vocês se amam? Quando você olhou para ela assim... Não, ela é uma menina de Deus. Aí você vê que existe muito casamento ministerial. Não sei se vocês já viram casos assim. Muito homem de Deus que casa com a mulher de Deus. Mas um casamento de fato, né? A gente que aconselha ali no gabinete, a gente usa muito esse termo do gabinete, né? Aí você senta, você vê que não tem uma vida conjugal. Ou seja, são casados, às vezes têm filhos, mas não desfrutam do casamento. Enquanto que tem outras pessoas que entram na loucura, né? Vou casar para ser feliz, é o lema de hoje. Mas são imaturos. E aí depois, na hora de arcar com as responsabilidades, ó, pula fora. É o que a maioria dos homens hoje faz no mundo, né? Sai com a menina, faz a barriga e depois pula fora. São imaturos. Ou os que ficam não sabem lidar com isso. Quantos estão me entendendo? Infelizmente, esse é um exemplo bem mundano, mas é o que acontece dentro do ministério. Tem muita gente entrando no ministério por empolgação, mas são imaturos. O negócio depois fica no meio do caminho e aí fica criança para os outros cuidar. Fica neném para outros criarem. Quantos estão entendendo? Por outro lado, há pessoas, normalmente esses, eu confesso que eu me enquadro nessa situação, né? Não há de viver isso, né? Mas aonde eu tenho o perigo de cair, de você começar a se envolver tanto com as demandas ministeriais e você começar a se estressar e se cansar. E esse é um perigo de quem leva o ministério a sério, com responsabilidade. Esse é o perigo. O perigo de quem é imaturo demais é que vai acabar deixando o barco no meio do caminho. Quantos estão entendendo? Amém? Todos estão aí em 1 Coríntios 13? Vamos lá? Eu queria ler com vocês só alguns versículos dele. É um capítulo bem conhecido e apesar dele ser um capítulo muito romantizado, né? Os pastores e os ministros gostam de usar esses textos nos casamentos, né? Para falar de uma vida a dois. E eu falei para vocês disso algumas semanas atrás. Como a palavra amor se tornou desgastada. Porque todo mundo associa com essa coisa romântica só, né? Mas eu queria que você entendesse dentro disso que nós falamos até agora. Eu queria que você entendesse, encarasse amor, né? Traduzisse para dentro desse texto aqui. Amém? Nós vamos ler alguns versículos agora. E quando eu falar amor, entenda isso. Tanto a parte de desfrutar de alguma coisa, de ter prazer em alguma coisa, mas também as suas responsabilidades. Não é que é um peso, mas que você faz porque você ama. E tente traduzir isso para dentro da vida ministerial, familiar, que nós vamos falar agora. Ou vida familiar, ministerial, como você preferir. 1 Coríntios 13, nós vamos ler do 4 ao 8. Diz aqui: o amor é sofredor. Tem alguma tradução diferente aí? O amor é corintiano? Doutor, eu não me engano. Em algumas bíblias está paciente, né? Esse é o verdadeiro. Nós estamos falando agora do verdadeiro amor, do amor maduro, né? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Não veja essa leitura agora como a vida familiar. Encaixe isso no ministério, ok? O amor é sofredor ou paciente, é benigno. O amor não é invejoso. Eu danço melhor que ela, né? Não, ele não sabe fazer umas harmonias tão legais, né? O amor não trata com leviandade. Tem alguma tradução diferente aí de leviandade? Não se ensoberbece. Ele termina assim. Tem alguma tradução diferente de ensoberbecer? Né? Não se orgulha, que são sinônimos, né? O amor não é orgulhoso. Tremendo isso, né? Imagina se todo mundo vivesse isso aqui no ministério, né? O amor é esse. Eu não sou orgulhoso, não sou invejoso, sou paciente e sofredor. Esse é um amor verdadeiro. Não precisava nem de G12 desse jeito, né, Marlon? Versículo 5. Não se porta com indecência. Esse aqui é uma coisa que quase não acontece, né, no ministério. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Ah, eu não sou reconhecido aqui, né? As pessoas não dão o meu valor aqui. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tem alguma tradução diferente aí disso? Eu creio que aqui fala um pouco também de inveja, né? Porque o invejoso, ele se alegra com a derrota dos outros, né? Ele... lá dentro, né, ele se sente por cima quando alguém se dá mal, né? Não se alegra com alguém que faz algo errado, né? Mas qual que é o restante aí? Muito legal. Essa é a linguagem de hoje? Ah, tá, beleza. Com essa eu não tenho, eu vou comprar essa versão, hein? Cara, depois do culto, vamos ter uma conversa ali, né? Vamos conversar. Essa Bíblia é isso, homem. Deve ser linguagem de hoje isso aí. Versículo 7. Vamos, repete comigo aqui esse versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até essas coisas. Versículo 8, o amor nunca falha. Tem algum versículo diferente aí? Alguma Bíblia diferente? É a versão que eu prefiro, né? O amor jamais acaba. Ah, acabou meu romance com o ministério, acabou, né? Estou decepcionado. Não. Então era só um romance mesmo, porque o amor não acaba. Né? Mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. O que eu quero enfatizar com esse texto aqui? É que um dia eu e você entramos no ministério, amém? Mas nós permanecemos nele por amor. Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto bem conhecido também, se você quiser anotar para meditar depois, fala sobre a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Apesar da vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável, não quer dizer que é fácil cumprir. Por exemplo, os casados aqui, vocês creem que foi da vontade de Deus vocês casarem com as suas esposas? Os casados aqui, quem confirma aí comigo? Foi da vontade de Deus? Amém? Vai pra ver. Eu creio que foi da vontade de Deus eu me casar com Raquel. Essa vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para mim. É exatamente o que Deus tinha para mim. Mas não significa que é fácil andar na vontade de Deus. Eu dei esse exemplo aqui, eu sei que eu fui um pouco... cutuquei, né? Bem num exemplo recente, né? Acabamos de ter um aniversário aqui, seguido de uma vigília, né? Mas... é mais ou menos isso. Nem sempre é fácil. De fato, gente, eu estou pegando no pé de vocês aqui, peguei hoje no pé de vocês sobre isso, porque de fato, as pessoas têm prazer em estar em festa, né? Quando a avó da Lari faleceu, né? Foi bem na abertura da Copa, né? Tinha alguns até com a camisa da seleção lá, né? Tava, né, talvez se preparando na casa de alguém já. E aí a rua avisou a gente. E nós saímos imediatamente, né? Fomos para lá, a gente tava fazendo alguma coisa, aí a gente foi e até pegamos o negócio já andando, né? Quando eu saí, quando a gente chegou em casa, o jogo já, acho que já tava na metade pro final, né? Não vimos a abertura, nada. Eu queria ver, com certeza. Eu queria ter visto a abertura da Copa no Brasil. Falaram que foi um fiasco, né? Não perdeu nada, né? O começo da Copa, estádio do Coringão e tal, né? Mas assim, é um prazer, né? Mas eu me lembrei de um versículo, né? Que diz assim, que é melhor estar nesses lugares do que na festa. Veja que a vontade de Deus, ela nem sempre é a mais fácil de se cumprir, né? Para mim seria um prazer se tivesse uma festa de aniversário, né? Com certeza, né? Provavelmente teria um telão junto, né? Já assistia todo mundo lá, né? Mas um velório não é um lugar em que todo mundo gostaria de estar, né? Numa abertura de Copa do Mundo. E a gente lembra lá, a gente lá e as buzinas, né? Os carros passando, buzinando, né? E eu me lembrei desse versículo. O Ale estava lá com a gente, né? Mas engraçado, né, que para Deus é melhor estar nesses lugares, porque nesse lugar você reflete muito na sua vida, né? E hoje nós somos a geração da festa, da balada, né? A geração que passa a noite em claro curtindo com os amigos, né? Mas talvez nunca na história da igreja nós fomos uma geração que ora tão pouco. Talvez nunca na história da igreja, né? Eu acho que não. Nunca tivemos uma igreja tão morna. Nós começamos a Raquel começou esse propósito, né? Com as irmãs, com as mulheres. Olha como são as pessoas. Os primeiros cultos aqui chegaram a ter mais de 80 mulheres, né? Sexta-feira não tinha 80 pessoas aqui, né? Somando os homens e as mulheres. Por que? Eu fico me perguntando, né? Por que isso? Porque as pessoas não têm prazer nessas coisas. Nós entramos no ministério um dia porque nós nos apaixonamos por ele, mas nós permanecemos nele porque nós amamos. Um dia eu me casei com a Raquel. E eu vou continuar até estar com a bengalinha lá, se Jesus não voltar, né? Porque eu amo ela. Eu amo ela com todas as qualidades e todos os defeitos dela. E aí a gente, né, agora tem dois pacotinhos de brinde. Quem conhece a gente sabe que veio invertido, né? Veio uma com a minha cara e o jeito da Raquel, depois veio uma com a cara dela e com o meu jeito. A Débora até o olho é caído, assim, né? Tão fleumatiquinha. Sossegada, né? Mas aí a gente vai se vendo, né? Desde cedo você já vai se vendo, né? No temperamento dela. Vai vendo tanto que a gente é ruim, né? Tanto que a gente precisa de Deus. E Aline, quando é que vai sair o seu, Aline? Eu tava compartilhando disso agora, né? Os irmãos ficam demorando, né, Ale? Rapaz. Já treinou bastante, né? Agora vamos pra prática. Muita gente abandona o seu chamado. Vamos terminando aqui. Muita gente abandona o seu chamado, né, com várias desculpas, né? Que os ensaios não são tão importantes, né, são desnecessários, são perda de tempo. Tem outros que começam a se envaidecer com seu talento e começam a ter uma caminhada solitária, né? Quantos músicos, cantores bons que eu já conheci, mas ele começa a se achar tão acima da média que ele prefere seguir o caminho dele, né? Outras pessoas ainda chegam à conclusão que as atividades do ministério, as demandas do ministério começam a dificultar muito as suas realizações pessoais, né? Afinal, eu preciso trabalhar, preciso estudar, preciso desenvolver minha carreira, enfim. E acabam desistindo. Mas o amor não busca os seus próprios interesses. Muita gente no ministério se esfria e desiste no meio do caminho. Mas o amor jamais acaba. Um pouquinho antes aí nesse capítulo, capítulo 13, é interessante que os exemplos que estão aqui no capítulo 13 são ministeriais. Vamos ler? Olha o versículo 2 aí. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Eu não sei se eu consegui passar isso para vocês hoje, mas a minha intenção aqui, com a graça de Deus, é falar desses dois pontos. Não adianta nada você fazer o que você está fazendo aqui sem prazer, sem amor pelo que você está fazendo. Fazendo porque mandaram, ou fazendo porque você tem que fazer, afinal, é sua responsabilidade, né? Como um pai que já não curte a sua vida familiar. Mas também, nós não queremos aqui uma família de gente imatura, que você tem que ficar lidando com meninices o resto da vida. Não briga com ele. Para. Larga isso. Como um pai, né? Fica lidando com filhos. Sabe? Meninos brigando um com o outro. Teve um dia que eu brigava muito com a minha irmã. Brigava muito. Teve um dia que eu briguei tanto que a minha mãe fez assim... Aaah! Sabe quando dá aquele grito da liberdade? A gente parou na hora assim, né? Isso marcou a minha vida. Tem hora que a gente na liderança dá vontade de dar esses berros, né? Eu dou esses berros com Deus lá no meu quarto, sozinho, né? Dou os meus berros com Deus. Olhe pra mim, sabe por quê? Porque lidar com crente mimado, melindroso, imaturo, é muito difícil. Vocês entendem o chamado de Deus aqui, hoje, para amadurecerem como ministros e para aqueles que estão cansando, querendo desistir, se apaixonar novamente pelo ministério? Amém?